5259. I'm going to confirm that Charles wants your left display 380 meters. Affirmative, first 380 meters is closed, okay? Left 4251. Clear to land on the 10, wind 120 degrees, 10 knots. Clear to land 10259. Perfil Pucajão Maracaju, o seu solo está solicitando qual o perfil, com entendi, Puca? Ok, resposta final de 3 milhas, no meu até antes. Faltará 3 milhas. Marcelo, um minuto cópia. 3, 5, 10 aprovado, subida PUC, Michel. 0, 1, 4, 10, 3, 0. 7, 1, 3, 0 graus, 12 nós. Brasil é Force 2591, on the ground at 29, now right. On my frequency, taxi Alpha, and report on taxi Delta to cross, runway 1028. That was Whiskey Oscar Uniform, escuta. Força Bravo. Força, Alfa Bravo, pra quê? Força Bravo, na sua escuta. Tem condições de encurtar o Lafete? Avião. Então, na presente, curta final Lafete, reporte na curta. Força Bravo, curta final da Lafete, Alfa Bravo. Fácil, vou esperar a 6140, 942, voz de voz de autonomia, Fernando Salador. 92 QB? Ah, primeiro ponto. Direita índia, até o ponto de esperada 10, lá passou o 1985, 1014, morreu. 248, obrigado, boa tarde. 148, após a linha Cacau, tá livre no 01, Champagne. 7200, é livre, pela hora, né? O nome é 21, não cópia? Copia, não é 21. Autorizado, para Congonhas, no 360, rota de episódio 10, conforme plano, decola 90, primeira curva direita, cabeceira deslocada, primeiros 380 metros, 380 metros. Após decolar a curva direita, segue no perfil da subida da El, Leida, transição ótima, 5024, transponder, controle, 19.35. Ok, está aprovado, São Paulo, nível 360, via episódio 10, decolação 90, 180, 380 metros. Com a direita, Natael, Leda, Motiva, Transponder 5024, controle 1965, o gol no Red. Porta 9, chama quando pronto, deixa lá. Vem lá. Gol no Red. Trisado 9, chama aqui. Vem lá. Salvador, acabaram na terceira milha da 17. Avistado, ajuste 904, livre pouso do sistema 7, dentro do 30 graus, um de nós, Oscar Sabravo. Livre pouso 17, Oscar Sabravo, grato. Direita Índia, ponte espera 1895, ajuste 90, não passa a voyagem 948. direita, India 118, sobe 5-0 no 4, obrigado, problema 2. Oscar Bravo, solo 42, confirme o pátio. Autorizado, está celebrando. Salvador Gol, 1648, bom dia. 1648, alinhar e manter. Alinhar. Agilizando manobras. Correção. 1648, manter um ponto de espera. Mantém. Salvador Tower, good morning, Azul 407. Se informe, autorizado ingresso 97, é porta na área pronto. Meia. 6140 Airborne at 43, now Salvador 199 decimal 35. Azul 4207. 4207, clear to land, 1010, wind 120 degrees, 10 knots. Clear to land, 10. Ok. 2146, alterado, Daniel. 1181430, VLE1, autoridade Task Force 3 em Índia. Agradecer para o Fajista na 014, uma boa viagem. Vou na minha região. Oscar Bravo, frequência livre, então bom dia. Livre da colagem, no 0 graus, 10 graus. Thank you. Charlie vai Alfa Report 347. Alfa Report 347. Se informe, decolos 47, controle 1935, com rua até a Grécia. Obrigado. 648, livre decolagem do 0 graus 10 9. Livre decolagem do 648. Padrão, bom dia, bom dia, 2 anos, quanto será dando a 0 graus? 621, no alinhado, mantém. Colágeno 30 graus, 2 graus. Pega autorizado, se não tiver lotado, eu vou no meio. Charlie Oscar, continue a aproximação, aguarda autorização de pouso, formação de tráfego, tráfego a 12 horas, aeronave da Gol a 1 milha do externo. Obrigado. Continua a aproximação, agora a autorização de pouso. Economia 21951, no controle 1935, boa viagem. 1935, boa, agora me deixa. 4, livre pouso, pista 1-0, no 30 graus, 12 nós. Livre pouso 1-0, no 1-4. Atualização de pouso, 3198. 1184, solo 54, direita, 121, décima 1. Direita, 21, 1, 1, 2, 4. Papa Romeu Bravo com a pista ali. Guardamos liberação. Tenente, aguarda. Alioska, livre pouso, pista 1-0, no 20 graus, 8-9. Livre pouso, Papa Romeu, Brat, Alioska. Aguardando pista livre, aí deixa acabou de tocar o sol. 7098. Charlie Oscar, ao 56, gire direito no 211. 211, livrando a direita. Bom dia, o Bravo Charlie Oscar, está na parte 3, agilizando o táxi, via Alfa, reporte antes da Juliette. Informa que você é área de pé, noite, nacional. Qual é o estacionamento? É, parte 3, né? Gente, confirma intenções na parte 3. Fazendo aí, está saindo do domingo. Paciente, então o senhor vai tem que ser o espaço de aviação geral disponível 5 e faixa 4. Tem algum critério de escolha? O 1-8-4 na escola da torre. Quanto é o solo que está acontecendo no mandato? 2-1-1. Ah, obrigado, nada errado aqui. Gente, braço de Aliosca, então segue em frente até a próxima interseção Juliette, responde quando lá. Eu acho que está a próxima Juliette que eu vou estar lá. Falo, voo no 1-8-4. 1-8-4, boa tarde, tá? E a Alfa é a Juliette? Alfa é a Juliette, só que você não está com a Sol, a escuta. 3-1-9-8. Tem quantos reais para tirar a frente do gol? Vamos visualizar uma distância entre os dois. Assim, tem quantos reais, 3-1-9-8. Gente, como número 2 aí, via Alfa é a Juliette? Gente, Alfa é a potência da Juliette, tá? 3-1-9-8, eu quero que você. Eu sou o Braço de Alhão, solicita? Eu sou bem traero, dois passageiros. Ah, gente, Braço de Alhão, vou colar aqui. Braço de Alhão, tem ingresso a Juliette, contorna os gates. E no através do gate 11, ingresso a taxiway Lima, é porta quadra na Lima, o Braço de Alhão. Juliette, portão 2, o 11, vai ingressar na lista, 3-1-9-8, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 3-1-9-8. 1-1-9-4, Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, obrigado. Braço de Alhão, afirmativo, pátio 5, ao ingressar na taxa de Lima, chama a torre novamente em 1895. Mike, Quebec, autorizado. Vou para a FL 35. Fica melhor? Ok, está autorizado. Norte, ali, Oscar, a gente vai ver se está sentindo o transporte, ok? Com cabeça livre, tenha um bom dia. Confere, Galeão 320, da El Líder Rome, aguarda a cópia. Estou em Salvador, bom dia, vou no 739. 739, tudo autorizado, 1209, localizado em 300 metros. Está autorizado o pouso, com cabeceira deslocada 380 metros, o voo no 739. Bravo, bom dia, informação Kilo, confirme parte de pista aqui de volta. Qual é o Mil aqui, a Veracruz? Sete, autorizado Salvador Veracruz, 9000, via corrida Chester, qual a 7 com a direita, aciona 0126, controle, opera em 1935. Quatro a bordo. Com a porta, chama para acionamento 895, ajuste 1014, boa, até a volta. Zona 99, atrás, pronto, corta. Então, minha casa autorizada, 320, via rota do plano, pista 10, primeira curva direita, da El Leda Irone, 5070 no transporte, controle 198, 3191. Chama a próxima. 739 a 07 direito, 1211. Uno 21, Uno 739. Oscar Bravo, tá autorizado, chama para ingresso no 7. Uno 739, bom dia, táxi Alfa, reporte antes com a táxi Juliette. Táxi Alfa vai reportar antes da Juliette, Uno 739 da Gol. Autorizado ingresso, é forte aliado e forte. Nível 400, via rota do plano de voo, pista 10, primeira com a direita, arbor, transição, elefa, 5062 no transponder, controle 1935. Estacionamento, tá, que chama a torre 1895, ajuste 1013, confirme se for gentil do PLB. 7, transfere a torre, 2591, bom dia, bom voo. Salvador. Dia, bom, 0094. Bom, 0094, bom dia. Informação, quilo. Fortaleza, nível 370, copia? Afirma. Autorizado, Fortaleza 370, rota conforme o plano, pista 10, com primeira curva esquerda, subida Momo, transição Froti, transporte Tempo Zulu, 9, sai conforme, 5065, transponder, controle, opera 1935 na 094. Pesado conforme a rota do plano, pista 10, primeira curva esquerda na Momo Froti, pista 370, transponder 5065 e o controle de 935 no 094, portal número 8. Chama portal 8 no 094. for 207, confirm. Roger, clear to Guarulhos, flight level 360, via flight plane, route 1A10, right turn, via departure, Motiva transition. Escoco 5075, Salvador departure 119.35. For 207, call me, push back and start up, 03 position, correct for 205. Push a sala no 5, chama ataque, 3171. Direito, direito. Salvador 1, 0, táxi Alfa, Kilo, parte 3, prevista 3, Romeu, atento ao balizador da festa. Alfa, Kilo, prevista 3, então Azul 2, 7, 4, 7. Salvador, Fazenda 25, Brasília, para acionamento do Pátio Militar. Livre Táxi, Chaminão, até o cruzamento, 259. Subará, 25. Salvador, Bono 094, 28, pushback, estará. 094, chama ataque. 094, chama ataque. Para o táxi, 3191, 164, modo, ponto errado? Gente, segunda direita via Índia até o ponto de espera, torre 2.5013, boa viagem, 3191. Nós 4-5 confere para Recife, a guarda costa é pouca, transição Aru é saída. Estou aí, bom dia, até 3-1-9-1, constando da 1-0 pronto. 1-9-1, na linha de decolar, 1-3-0 grau, 2-9, capteiro deslocado em 3-0 metros. Natal. 1-0-9-4, táxi até Ponte Espera via Índia, 2-2-9-5-3, viu? Táxi até Ponte Espera na Índia, no 0-2-9-5, no 0-9-3, boa tarde, 0-9-4. Controle 1. 135, boa viagem. Controle 1935, obrigado, pode ir. Juliette na Alfa, 25 avião. Tenente 25 no avião, no táxi de Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no grande pátio. Portará antes da Juliette para ingresso no pátio, conselho 25 avião. Boeing 767 from Go, the line is clear to pushback in gate 03, Comet Taxi 4207. Tá difícil de entender o senhor no meio da multidão aí, mas eu entendi que tá livre o pouso, gol 162. Sim, pouso autorizado, 120 graus, 10 nós, ajuste no 0, no 3. Mantenha a posição na Juliette, ok? Mantenha a posição na Juliette, posição 251.